Não me sentia capaz na seara do bem. Algumas 24 horas eu quero também. Com raiva e ódio é o que sinto pelo entorpecente. Por ter destruído o lado bom do adolescente. O que eu vejo no rolê pelos bares. Você teria um entra e sai no banheiro pela farinha. Se sentisse ao redor o negativo concentrado, tipo chifre, garfo, rabo materializado. Cotovelo no balcão repetitivamente. Os pensamentos variavelmente mudam na frequente. Nada mais que um sentimento retraído, sufocado, que resulta num caminho pedregoso e amotinado. Desacreditado, só por hoje não estou. Só tenho que provar para mim mesmo meu real valor. Sem marcar a data, aniversário de um ano. Sem iluminar o céu com fogos me enganando. Qual será a idade mais propícia para o stop? E o que para você foi o limite? A causa é nobre. É claro que a família merece sentir o gosto, mas não mais que você. Planto até agora o joio. Quero nesse momento um bom plantio, sem intenção de me sentir merecedor de um orvalho do grandão. Porque Deus não castiga e não premia ninguém. Só recebemos de volta o que oferecemos ontem. É simples entender, mas não tão simples suportar. É necessário uma migalha pro paizão multiplicar. O vício em terra fundo, nossas belas qualidades. Minha parcela de culpa não garante sobriedade. É tipo Bill e o Bob descobrindo uma saída, expandindo para o mundo ferramenta e disciplina. Quero muito prosperar como fez Capitão Nemo, que na sua humildade ajudou a ser eu mesmo. Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Ouvi dizer que a gente ganha muito sabendo perder. O que a gente ganha vou ter que esperar pra ver. Meu rap fortalece e edifica o alicerce. Desculpe ser pro seu cotidiano, ele não serve. É tempo de servir, reconstruir, perseverar. Cuidar da sua família como se fosse teu último dia pra fazer o que se tem vontade. Que seja feito a ti, mas com total intensidade. Eu já passei, primo, coisas piores nessa vida. A paz foi triunfante, meu esforço, coisa linda. Não maximizei meu obstáculo, pessoa. Devido à importância no meu íntimo de boa. Durante muito tempo foi pra mim primeiro plano. Curtir a sensação do coração acelerando. Não tinha consciência da disponibilidade. E meu corpo já sentia com maconha, pó e crack. Mas sou um vencedor, primo, minha mente sã. Prioridades na minha vida, bela crise, o Natan. Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Minha caminhada cheia de exercício. A vida é cheia disso, o compromisso é mais que isso. No combate sempre um leão ou mais por dia, despertando a força interior que estava adormecida. É moleque um vaso novo, reparando quando tiver chance. Um vasto e tenebroso passado, sempre errante. Quero ser merecedor de uma presença na colônia, permitida pelo bom e simples que sempre perdoa. Sem oscilação de pensamento ruim ou bom. Vence quem se vence, quem tem obstinação. Seria ignorância e ingratidão de minha parte dizer que foi no peito sozinho a dificuldade. Cê tem que se enfrentar, Joe. Se olhar nos olhos, buscar dentro do íntimo princípios milagrosos. Menos orgulhoso, menos materialista. Menos ambicioso, menos exibicionista. Muito mais na coletiva, um bom colaborador. Mais vitalidade, iniciativa interior. Digo que todos em 2009 veio a progredir. Reforma íntima para melhor se prosseguir. Não tem doença pior que a tal da compulsividade, que destrói o nosso interior sem cordialidade. Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Se não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Não conseguimos desta vez se caber, como será o meu, o seu futuro é? Como será o meu, o seu futuro é? Como será o meu, o seu futuro é?